falando de Jesus, estamos falando da razão do nosso viver, estamos falando do nosso mestre que nos indica o caminho. Ele é o nosso norte, ele é a nossa pedra angular, ele é a coluna da nossa fé, ele é a âncora da nossa vida. É em Jesus que nós organizamos a nossa história. Meus queridos irmãos, ele é visto por nós os cristãos como comandante em chefe nas hostes celestiais. Ele é o rei de servas e servos anônimos que andam pelo mundo empunhando este livro sagrado. Ele é o pontífice máximo da igreja lavada pelo seu sangue. Ele é o reitor de toda a sabedoria. Ele é o duque que reina entre os pobres. Ele é o barão das cortes dos miseráveis do mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o fiel jardineiro que cuida da árvore da vida. Ele é o saqueador do inferno. Ele é o conquistador da morte. Ele é o proprietário vitalício dos confins do universo. Ele é o presidente do Supremo Tribunal das Causas Perdidas. Ele é o meu amigo. Ele é o meu salvador. E ele é o meu Senhor eterno. Aleluia!